está com uma mulher que tem filhos, aí ele quer brincar com os filhos e quer que a parceira saia a favor dele. Acabou o casamento. Porque nenhuma mulher, genericamente falando, vai trocar três filhos que ela está brigando na justiça para ficar com eles, para não fazer, por exemplo, uma guarda compartilhada, vai entregar esses filhos por conta de um parceiro que chegou. Quer dizer, é uma briga, desculpe minha expressão, burra, desigual. A chegada de um enteado, de uma enteada, de um padrasto, de uma madrasta, nessa perspectiva, altera completamente a possibilidade da criação de um sistema saudável. Alguém vai pular dali. Quem é que vai pular? É o padrasto, é a madrasta. Por isso que ela é madrasta. Não é verdade? E a gente vê, não, ela é madrasta mesmo. Eu tive uma madrasta, né? Já viu? A gente usa o termo até pejorativamente, né? É carregar, é um papel. Assumir esse papel é uma delicada. Porque o papel do enteado é difícil também. Porque de repente, ele quer que o pai esteja ali, o pai não está mais ali. Aí tem um outro homem que não é o pai dele, o pai dela. Aceitar esse homem e outra mulher é uma coisa difícil, difícil tanto mais quando aquele que não que separou faz pressão no enteado. Lá no Belém acontece isso, né? O pai que saiu fica com ciúme do homem que está entrando e começou a namorar a mãe que vai ser o futuro padrasto. Ele fica com ciúme. A mãe fica com ciúme do ex-esposo quando ele já namorando já vai se acasalar com uma outra pessoa, leva os filhos no fim de semana, ela fica com ciúme. Não é verdade? Ou não acontece isso por aqui também? Ou é só por lá mesmo? Ao ponto, eu lembro de uma das ocasiões, foi muito interessante essa ocorrência, com uma psicoterapeuta, ela nos contando, né? A mãe, o filho ia sair com o pai, e ela disse, meu filho, papai, você vai sair com papai tem uma nova namorada, você se comporte bem, ela é sua tia, ela é muito, porque tinha um outro denominativo, né? Ela é sua tia, ela é legal, você não faça bocriação, olhe lá o seu comportamento, não vá me decepcionar, tá ok? Aí tá, o garoto pegou, foi, passeou, quando voltou, disse, que tal? Ele disse, ah, mamãe, a tia é demais, a tia é maravilhosa, o quê? A tia é... Aí ela começou a dar uma bronca nele. Que negócio de tia é isso, quer dizer, começou a brigar. Aí ele ficou assustado, sem entender, porque ela disse para ele se comportar tão bem, porque a tia era tão legal. Quando ele volta dizendo que a tia era legal mesmo, começa a levar uma bronca dela. Ele foi conversar com um coleguinha deles, que tinha mais ou menos a mesma idade, 8 anos, e disse, ah, mano, a gente tem que fazer do jeito que eles possam não nos entender, mas entendendo. Mas como é que é isso? Quando os nossos pais perguntaram se a gente gostou da tia ou do tio, a gente não responde assim, não. A gente faz assim. Que tal? Foi bom? A tia é legal? A tia é má? Quer dizer, não é bom nem sim, nem não. É o pois-pois de português. Tu não sabe se é assim, se é não. É pois-pois. Pois-pois. Então, fazer assim é a saída para ocupar esse papel de enteado entre a briga de uma mãe com o ex-esposo, com a madrasta, com medo de perder o filho. Imagine essa coisa, essa maluquice que é. É, porque as famílias hoje, em função dos inúmeras separações, elas são se reorganizadas, e nessa reorganização tem essa confusão toda. Então, esse papel que você tem que assumir, o papel, no caso de mãe, é um papel que eu preciso me apropriar dele, eu sou mãe. Eu posso dizer para meu filho, nós somos espíritos reencarnados, você pode saber mais do que eu, você pode ter mais, mas nessa encarnação, você veio como meu filho e eu vim como sua mãe. E o meu papel de mãe é, aí dá os atributos, reza a cartilha para ele. Você de filho é, o meu dever é esse, o seu é esse, o meu direito é esse, o seu é esse. Que mães e pais e filhos têm direitos e deveres, na verdade, não é só numa direção só. E esclarece para o filho. Eu me lembro de um amigo conversando com um filho, que ele, o filho tinha 18 anos, um lado espírita, companheiro muito lúcido, e entraram numa dificuldade, lá discutindo uma questão, uma negociação, o pai não queria deixar, o filho queria que ele deixasse. Essa coisa de adolescente, de jovem, né? E aí o pai, numa dado momento, disse: olha, meu filho, peraí,